Center Auxiliar, na hora de decolar. Tá, sentindo o tráfego, livre pouso para o Olympus 07. Azul 418, mantém o ponto esperado 110. Mantém, boa noite. Mantém, pode ir em ponto 17. Nós vamos descer redução 180 mais. Inclusive para 180 a 2. 4 na aproximação. Para informação, temos um tráfego. O linha 7 para decolar da pista 17, se possível, liberando o eixo de decolagem, mantendo a vertical do farol de vapor. Está sendo o tráfego, está na vertical da lagoa da Baixa. Autorizar a descida para 3.000 pés, está sob vetor para sequenciamento, curva direita na proa 170, o limite vai ser a magnética 090 de Simbra. Direita 170, poderia confirmar o limite? Magnética 090 de Simbra. 090 de Simbra, descendo para 3.000, é o limite. Afirmativo. Azul 6918, tráfego vai entrar na sua posição 12 horas, está 14 milhas com 160 mais de ground. Passando duna no momento. 7698, pode bater esse plano, não acho que é reduz um pouco. Azul 6918, subvetor para sequenciamento, curve, mantém a proa, o limite é localizador. Poderia informar a proa pra gente? 6918, 035. O azul 6998 não compreendeu. Mantém a prova 035 limitado pelo lote. 035 limitado pelo lote, está reduzindo aqui. Polizar a pista no controle só na frequência 121.10. A pista chama agora o solo 20. Certo, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde. Papá Romeu Delta, aí nesse avião, você vai passar externo? Tudo bom. Papá Romeo Delta, uniforme Oscar, continua a aproximação, aproximação da pouso. Certo, Papá Tango Lima, Hotel Romeo, decolado aos 15, chame o controle Salvador na frequência 119.35. 1935, Papá Tango Lima, Hotel Romeo, boa. O avião 05, solicitação do controle, se afaste do eixo de aproximação da 10028. Afastando, desde a plataforma 028, Guardião 05. Mantenha a vertical do farol de tapão. Sim, entra da vertical do tapão, agora é o 05. Subida Puca, Jamo, Aracaju, via pelo 17. Transponder 5116, controle Salvador 119, do sinal 35. Autorizado Egito 370, ela fez o Lu 17. Decolando 10, merecida Puca, Jamo, Aracaju. 5116, transponder 1935. Colagem, proeira da Elf, via saída da Elf, vigilância. Levantando a Elf. Eu entrei em Fort Salva City. O meu Lima vai apontar lá, igual. 3335, boa tarde, autorizado com FINS, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Lesa Motiva. E Upperzulu 1-0, Fubave, Upperzulu 1-6, conforme. Transponder 5-1-1-0, controle Salvador 1-1-9, decimal 35. Peça para 2.000 pés, livre LS, 1.500 de forma estabilizada. 2.000 pés, autorizado ILS, chamará estabilizado azul 2798. 3.000 para 3.000, 1.015. Para 3.000, 1.015, azul 954. Excelente, guardando a frente. Cabeceira, complete o LS, chama a torre em 1.18, decimal 900. 18, ao 5 reais. Torre Salvador, 1.698. Azul 6998, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, altímetro 1095. 05, guarda autorização. Azul 9540, direita para 045, limite permanece. 045, limitado pelo local, azul 9540. 8, libere na próxima direita via taxiway Echo. Chame controle só na frequência 1-2-1-10. I got a radar vector for station running right now. I had you 240. Limit to be the plane 120 from Sumer. Papa Romeo Delta, uniforme Oscar, taxi via Alfa, chame antes do Juliette. Alfa, para Alfa, Juliette. Queria coordenar com o condutor número 4, ok? Quem será coordenado? Eu sigo o tráfego da companhia à sua direita, 6 milhas, com 180 nós de grau no momento. Curva direita agora vai na prova 075, conforme estabilizado. 075, a portaria estabilizada, cliente azul 9540. Cliente 698. Azul 9540, autorizado descida para 2.000 pés. 4-1-1-8, em condições de decolar, que assim foi autorizado pela torre após o tráfego da companhia na curva da pista 1-0, libera a ficha. Gente, azul 4-1-1-8, após o tráfego da companhia na curva, autorizado a alinhar e manter a pista 1-0, agilizando manobras. 4-1-1-8. Aguardando na linha, não é isso? Chame a torre em 1-1-8, decimal 95, 27, mandou. Torre 118-95. Azul 9540, estabilizou o lote. Chame a torre, frequência 1-1-8, decimal 95, azul 9540, LVLS, tráfego que eu precede 3 milhas à frente. 9540, presente chama 108 ou 95. Estabilizado no ILS X-Ray. Sente, azul 2791 continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o Embraer da companhia, vai iniciar a rolagem que estão a zero. Paciente, 2791. Azul 6998 no solo, aos 22, libera a primeira direita, via caixa do ex. É, tem controle solo na frequência 1, 21, destino 1 a 0. Bruno, eco 21 na azul. Menor. Azul 41118, vento 110 graus, vento 09, ajuste altímetro 0, autorizado decolagem, pista 10. Pista 10. Torre Salvador, azul 9540. Azul 9540, número 2 para aproximação da pista 10, horário que precede um ATR da companhia. Ajuste altímetro 10, 05. Gente, azul 9540. Azul 2791 para informação de tráfego, helicóptero à sua direita, Alfa Serra 50503. Tá bom. 791, copiou a torre Salvador? Negativo, poderia repetir? Para informação de tráfego, helicóptero à sua direita, 510, Alfa Serra 50. Cliente, está com tráfego no TQS, azul 2791. Oi, pô. Tá Romeu Novembro, Oscar, Whisky, o controle. Azul 2791, autorizado com o sistema 0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, ajuste no 0-5. Pouso azul 2791. Azul 4-1-1-1, decolar 224, chama o Salvador na frequência 1-1-9-5-3-5. Aeronave com prioridade vai ingressar no 01, após ser autorizado. Cordial DSV, chegada a Bonf para 2000 pés, ajuste 1-0-5. Via 2000 pés, 0-5. Via 2000 pés, 0-5. Via 2000 pés, 1-6-2-0, aeronave livrando a retaguarda, autorizado início do pushback, chame para o motor táxi. Autorizado, push, chamar para o táxi, 1-6-2-1-2-1. Bravo, novembro é bravo, de fila, é o controle. Agora o código 0156. Como recebo o seu transporte? Salvador, voo 1169, de autorização Guarulhos. Voo 1169, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Lida Motiva. Via Upper, voo 10, Taubaté. Transponder 5127, controle de Salvador 119, decimal 35. Correto, repasse para o senhor para estiver questionamento. Vaga para... Não, aqui já a luta é que não dá para o monte de carro. Pode, eu amo o meu clima. Aqui, posição, pois é que 3 milhas, azul 2, 9540. Azul, 9540, tráfego avançado, autorizado com o sistema 0, vento 1, 1, 0 graus, 1, 0, 9, ajuste altímetro 0, Navy pouso ou azul 9540? Alfa Romeo Delta, uniforme Alfa, capítulo 735 livre, grátis. Salvador, Alfa Romeo Delta, capítulo 735 livre, grátis. Salvador, Alfa Romeo Delta, capítulo 735 livre, grátis. Salvador, Alfa Romeo Delta, capítulo 735 livre, grátis. 7-3, observa a aeronave da Azul, parqueando, zero ingressando, após o serviço do Nitro, puxa e vexame táxi. Lateral 2233. Salvador, já 3235, pronto para o táxi. 120, 3 horas, Guarulhos. 19. Roger, teste na hora, Marcel, visual. The runway. É, pessoal, no trabalho, senhor. Delivery, runway. Romeo Lima. Report on final runway 17. Wind 120 degrees, 10 knots, QNH 105. 105. Roger, call on final runway 17. 1097, autorizado em área, mantém a pistão 10. Ali, mantém a 0, 0097. 2-3835. Estacionamento 34, número 2, pelo Alasco Estrano 0, mantém ponto de espera da 1-0. Azul 9540, Marcelo, Alto 28, Oliveira Pista, via ataque foi Delta, controle sólido 2-1, destino 1-0. 1-2-1-0, vai chamar o Azul 9540. Azul 9540, levou Delta. 733, até o ponto de espera da Hotel. Azul 9540, Kilo, parte 3, atente ao sinalizador e a aeronave puxando na parte 3. Kilo 3 vai estar atento, Azul 9540. I'll tell you after landing, we'll go to April number 5, okay? That's okay, Romeo Lima, April number 5. Uniforme Bravo, November Bravo, sob condições visuais, 2500 pés, ajuste em Salvador 1015. Com conhecimento dos corredores de Salvador? Certo, autorizado, decolagem, pistão 0, vento 1110 graus 10 nós, ajuste altímetro 10. Pistão 1010, 97. Vento no 4, fazendo a interrolagem do banho da Gol. Na cabeceira 1-0, autorizado a alinhar e manter. Pistão 1-0, chinamento 3-1-4. Pode boa, a gente manter. Guardião 05, autorizado. Aproximação da final da 1-0, na minha escuta. Na sua escuta, autorizado. Retornar a parte próxima para a 1-0. Para a informação de trás, temos um tráfego na curta da 1-7. O Bravo Eco 5-8. Passarei do 2233 para o táxi com 42 a bordo, 5 horas e 40, alterna Brasília. Ele faz 3, passarei 2233. Boa na minha 2-0, mantém o ponto 0 da 1-0. Luna 097, decolado aos 31, no chão do controle Salvador na frequência 119, decimal 35. 0759, 0974. Romeo Lima, on the ground 31, turn right, via taxiway Papá, civil frequency. Decolagem, suba para o nível 360, direto ele. Direto Lepa, para 360, com 1097, obrigado. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, bom voo. Índia Alfa, 129-532-263. Meia 3-1-4, autorizado a decolar a pistão 0, vento 1.00 graus, 1.00 nós, altitímetro 1.00 no 5. Decolagem de pistão 0, vento 1.00. 1.620 após o início, da Avianca à frente, autorizado a alinhar e manter a pistão 0. Passa a Avianca no 1.00, alinha e mantém, no 1.620, tá bom. Controle, o 90 Oscar 8, ingressando no interlado. Gente, 90 Oscar Whisky, reporte visual com campo para transferência com a torre Salvador, mantendo 1.007. Gente, 90 Oscar 8, reportará visual. Papapá Lima Mike Fox, sob condições visuais, 500 pés, ajuste 1.015 em Salvador. Informa o tráfego na região de Buraquinho, Jauá, sentido oposto ao corredor Interlagos, a 11 milhas, posição de 12 horas, reporte visual com o mesmo, mesmo está 1.000 pés, 500 pés acima do pessoal da Mara. Visual, 1.0 milhas, 12 horas, mantendo 500 pés no helicóptero, 500 pés abaixo da sua aeronave. Gente, o 90 Oscar 8 reportará esse visual com medo. Grato. Solas, controle Salvador, o Xaner 63 no quarto decolado na escuta. O Xaner 63 no 4, contato radar a decolagem, suba para o nível 340, direto Cogbo. Autorizado direto Cogbo, subindo para o nível 340, Xaner 62, 63 no 4. Parar para o pushback. 620, autorizado a decolar, pistão 0, vento 1.010 graus, 1.0 nós, ajuste altímetro 1.0 do 5. Iniciando 1.0 com 620. 3.3.0 da 1.0. Então 3.835, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Anima, tem 3.3, autorizado cruzamento, reparte na Delta. Via Alfa, porque enquanto o senhor faz o traslado via Alfa, nós decolamos as duas aeronaves na frente e aí o senhor segue via ponto de espera. O cliente está, vai passar na Delta. 90 Oscar 8, trole a rotatória visual com o campo. Ponte 90 Oscar Whisky, visual com a aeronave, anteriormente formada. Negativo, senhor. Gente, a mesma está agora em posição de 2 horas, 1 para 2 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés. Ok, 90 Oscar 8. Visual com a aeronave, 90 Oscar 8. Gente, Champion Salvador, 1.18.95. 1.18.95, Oscar 8. Salvador, Conselho 2561, 5.51. Conselho 2561, adicione identificação, desça para o nível 050, ajuste 1.0. 1.5, eu sabia chegada a Mari para o nível 050. Conselho 25, senhor 125, adestrado 050, 1.15, ajuste via Mari. 1.097, M7 Recife, em 1.26, decimal 0, alterna 1.28, decimal 8. 256, 288, Roberto. 260, 288. 260, 288. Controle, boa tarde, Gol 620. Tá pronto. Série 2233, autorizado a alinhar e manter a pista 1.0. Ali mantém 0.2233. Torre, November 03, quebrou da rotatória visual com o campo. Capão Romeu 90, Cuíca, autorizado final da 1-7, aguardando autorização para pouso, vento para cheque, 120 graus, 10 nós, loja de altímetro, 1-0, 1-5. 1-0, 1-5, autorizado final da 1-7, aguardando autorização, 1-0-3. São 3235, decolado aos 38, chame o controle Salvador na frequência 119, decimal 35. Boa. Tá, 3235, decolado. 235, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. 360, Leda. Deseja manter o perfil? Não, desejo leva mesmo. Muito obrigado. 0733, só no ponto espera da abertura no lugar. Deixa eu retornar uma noite, decimal 95. Desejo 109, agente altímetro 1005. Livre decolagem 10, passada 2233. Gente, o Guardião 05, considere sala 39, livre com. Graças pelo apoio. Aérea 2733, autorizado, ingresso, táxi e a pista, a porta está livre até o par de autoridade. Autorizado, táxi e a principal, já é passar livrando o táxi e a autoridade do patrocínio. Capão Romeu November Oscar Whisky, tráfego pelo avistado, autorizado por sistema 7, vento 1-1-0 graus 1-0-9, agente altímetro 1-0-5. 1-0-5, livre pouso na 1-7, November Oscar Whisky. Passaria 2233, decolado aos 39, chame controle Salvador na frequência 1-1-9, decimal 35. 1-9-3-5, boa. Salvador, boa tarde, gol 1869 estabilizado, 2 milhas em descer. Boa noite, 69, partindo a aproximação, aguarda autorização para pouso, hoje já o time tornou 0 no 5. Aguardando 1500, boa noite. 1169. Alô, 1169, passo para o táxi com 82 a bordo com 4 horas e meia. Vou desbordar direto, mão, passarei do 2233. Ponte espera a torre 1-8, decimal 95, com o voo. Legal, passando o 95, obrigado, vamos chamar. Voo. Passa para a torre 2-7. Considerando o nosso 1-0-2-8 livre. Bravo, Almeida, bravo, está de vida. Se mantém a 1.500 pés, ajuste 1-0-1-5, permanece, bravo November Bravo. Bravo. Obrigado, pouso, puxa 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. É, livre pouso, gol. Boa noite, minha nada. Barra 1000 November Oscar Whisky, nosso Palos 4 motorizado 1-8-0, reporte está 1-7-3-5 Whisky. 620, chame Centro Recife, em 126.85, alterna 125.45. 2.85.2545, voo 620. Controle, o Lima mais alto da escala de Interlagos, retornando para Felicia, está autorizado no meu pé no corredor. Última aeronave a modular o controle. É o Lima Mike Fox, já está na vertical de Interlagos para o retorno, para o Elicia via Interlagos, no meu pé. Gente, Lima Mike Fox, reporte visual com campo. Passada visual, para Fox. Fox. Fox, 35 está presente, voa para base. Está presente, proa de... por base, está 3-3-5. Passaria do 2233 direto Barreiras, já presente. Direto Barreiras, grato 2233. Gente, por favor, meu nome é Bel Cruz, com vocês preciso de isso. Boa tarde. Rouxa, né, 6210, chama identificação, direto para o nível 070, via chegada, Mari. 2070, Mari, autorizei voar etapa, 6210. Aguarde, 6290. Aguarde. Terceira 2561, no desça para 2000 pés, ajuste 1015, livre LSX Ray, pistão 0, reporte estabilizado. 2561, no desça para 2000 pés, livre LSX Ray, reporte estabilizado. Sétima zero. 3000 pés. 3000 pés. Controle 6314, pode ir com o tempo. 6314, afirmativo. 126.85, alterno 25.45, bom voo. 2.5.2.5.4.5.6.2.1.0, voo ETAP, desce para 4.000 pés. Conectado, 4.5.6.2.1.0. Então, 3.8.3.5, chame Centro Recife, 125.1, alterno 33.25. 3.5.1.1.2. 325 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Alternado 3325, boa. Papapá Lima, Mike Fox visual campo. Negativo, tá? Comprando o Elicia para pouso no Elicia, o Lima Mike Fox. Gente, pouso no Elicia, confirma a atitude que matei agora. É, 1 no BZ. Condições de descer para 500 pés, tá presente? Positivo, 500 pés, Fox. Papo de Uniforme Bravo, November Bravo, informe tráfego, posição de 10 horas, rumo oeste, mantendo, descendo para 500 pés, cruzando 1.000 pés para 500 pés, um helicóptero segue para o LC, não interfere com a aproximação do pistão no pé. Bravo. Controle, boa tarde, gol 1169, decolando as suas coisas. 1169, contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda. Sua Lima Mike Fox, com tráfego posição de 2 horas, 3 milhas, na longa final da pista 17, mantendo no 1500 pés um ultraleve avançado. Reporte visual com o mesmo. 7 do tráfego vai reportar visual, Fox. 310, pode descer livre das suspensões? 3190, voa Duna Delta para 3.000 pés, livre das restrições de altitude em carro. Duna 3.000 pés, livre das restrições de altitude em carro. Bravo November Bravo, visual com a 1.7. Gente, Bravo November Bravo, Chantor Salvador, 1.8.95. 1.8.95, Bravo. Lima Mike Fox, reporte visual com local de pouso. Pode estar na visual, Fox. 1-7. Papa Uniforme, Bravo, November Bravo, vento 1-20 graus, 1-0 nós, ajuste altímetro 1-0 no 5, continua a aproximação, agora autorização para pouso. Bravo. comunicar com o controle, quer fazer que saída? Positivo, vamos informar o controle, aguarde. Informa POB. Salvador 4206, azul, descendo para o 950, chegada a Mari. Azul 4206, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 1015, via chegada a Mari. 050, ajuste para o 950, via chegada a Mari 4206, azul. Autorizado pouso, fiscal 197, vento 120 graus, 109, ajuste altímetro 10. Bravo. 3190, desça para 2000 pés, livre LS, aposta estabilizada. Vizinho livre, reportará. 02561, estabilizada. PLS 2561. 2561, corre 118, decimal 95. Chama na torre 118, 95. Irmã Mike Fox, frequência livre da presença. É um na final do LS, na 1-0. Conselho 2561, no contrato de aproximação, autorização para pouso, ajuste altímetro 1-0, no 5. 2561, agora autorização. Zulu, é negativo, para fazer saída instrumento teria que fazer um plano instrumento ou Yankee. É, altímetro 1-0, no 5, para acionamento, chame torre 1-8, decimal 9-5. Inicie redução, o mesmo está agora com 130 nós ground speed. Inicie a redução mínima limpa para aproximação. Já reduzindo para aproximação, 3190. Tá, uniforme bravo. November Bravo, confirme para estacionamento. É, o 45. Gente, a primeira direita papal, estacionar frequência livre, considere só o 51. Bravo. Tá, 10, curva à direita, controle 119, decimal 35, aciona 5153, coteja. Chama para pushback somamento. Salvador, rota 3-1-4-5-2, para pushback acionamento. Para 2000 pés, livre LS, X-Ray, pistola 0, reporte estabilizado, número 3 na aproximação. 2000, estabilizado 6, reportado estabilizado 5, como número 3, 6-2-1-0. Interceptando localizador, visual capista, já com 150 nós. 7, grato pela colaboração, complete aproximação, torre 118, decimal 95. Bom, é, vai com a torre agora, 3190, até mais. 1169, chame sempre Recife, em 125, decimal 1, Vernon 33, decimal 25. 125, 1-1-3-3-2-5, 1169. Libere a próxima esquerda, passar na sequência aí e ataque para o hotel. Libere a primeira esquerda, para o sol. Salvador, uma boa tarde, T3190, sinal da zero, baixou e travou. T3190, tráfego avançado. Legal. Autorizado, pouso, pistão 0, Netuno, 1-0 graus, 1-0 mais, altitude 1-0 no 5. 1-0 no 5, livre pouso na pistão 0, T3190. Capa uniforme. Tá. Olha o canal do braço, confirma. Capa uniforme, bravo, na zona bravo. Uniforme bravo, novembro bravo, prossiga. Tá com notificação, Salvador, pelo trancado, com veiga bola, mais que isso. Ok, a conta com 121, décima 1-0. 121, 1-0. 1-0, não está no lugar. 190, ponto autorizado, 1-0. 120 graus, 1-0 mais. Livre pouso na 10, 3-1-0. Não temos sua notificação, aguarde, vamos verificar com a sala IF. Estabilizando o LS 6210. 6210, complete aproximação, champanhe, 118 decimal 95. Na cena, tá. 5206, desça para 2 mil pés, livre LS, aposta estabilizado. 2 mil pés, aí na porta estabilizado, 4206, vazio. 1-2-2-3-3, chame sempre o Recife. Em 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. 1-2-6-0, 1-2-8-8, patrulha 2-2-3-3. Tá, 3, tá na parte. Levantado, CNM 2190, sinal 10, baixar pra lá. T3190, no sol 56, ao liberar o controle sol na frequência, no 21 decimal 10, reflexo 3, eco. 121 decimal 10. Sol 3190, livrando a frequência. Zero, autorizado por 1-0, metro 20, 0 grau 08 nós, altimetro 1-0, recife. Autorizado, não, 0-6, 2-0. 3 kg de voo, altimetro 0-5, reforço no ponto de espera da OS. Salvador, poderia confirmar a frequência do solo com o seu 3190? 1-2-1-10, são 3190. 1-2-1-10. Salvador, está 3190, vibrou na sua escuta. 1-0, táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette 5. Salvador, 3145, pode esperar pronto, visual para a aproximação. 3145, visual, correu 2 da aviança na curva da pistão 0. Sim, Matias. quase todos o mesmo, autorizado a alinhar e manter. Pistão no zero, tá 3145. Sim, você faz o mesmo, autorizado a alinhar e manter, o tá 31 abaixo. Estabilizou 4206. 4206, com 7 aproximação, chame todo o 18 decimal 95. 18, 95, obrigado, senhor. Estabilizou 110, obrigado, boa tarde. São 31455, 110 graus 109, ajuste altímetro 105, autorizado decolagem pista 10. Autorizado decolagem 10, TAM 31945, ajuste 0015. Tente táxi via Alfa Juliette, portão número 4. Alfa Juliette 4, 6210, grato. Salvador, muito boa tarde, 4206, estabilizou, está contente, vamos baixar essa avança. 4206, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste de altímetro 0.05. Aguardando pista livre, ajustado 0.05, 4206. Bravo, pronto para a cópia? Do Feira de Santana, no meu pé, corredor Axé, decola da 17, curva direita, aciona 0157, chama controle 119, decimal 35, coteja. O 4206, está dando 0-5. 3145, decolada 01, chama controle, salvador na frequência 119, decimal 35. 1935, obrigado, boa tarde. Acionamento, chame torre 118, decimal 95, bom voo. 3145, contato radar, suba ao nível 360, direto Leda. Direto Leda, 360, obrigado. Papá, uniforme bravo, novembro bravo, chame táxi. Chamada para o táxi bravo. Brasil 4206 no solo 04, livre à direita, Foxtrot, chame controle solo 121 decimal 1. 211 decimal 06, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Repartente da Juliette, o azul 4206 via Alfa. Autorizado ingresso piscina 7, chame alinhado próximo, Bravo, November Bravo. Essa série é 2561 no aguarde cópia Brasília. Ok, 1935, mantém um ponto de espera, o Whisky, quilos 1. Eu 360, via Zulu 17, sai da Arbor, transição é Lefa. Decola da 10, curva à direita, aciona 5144, chama controle 119, decimal 35, proteja. Autorizado Brasília 360, pelo direito, agora é decola da 10, marcou 144, controle do acionamento 35. Protejamento correto, chama para acionamento. Para o pushback 6909. Azul 4206, táxi via Juliette, portão 3. Bravo, vendo Bravo. Decolagem autorizada, pista 17, vento 120 graus, 099. Whisky, quilos 1, autorizado a alinhar e manter para o seu no 7. Ali, mantenha na 7, quilos 1. Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 426. Alô, November Bravo, decolada 08, controle 119, decimal 35. Controle 119.5, Bravo, November. Chame sempre Recife em 125 decimal 1, alterno 33 decimal 25. 251 3325, obrigado e boa tarde. Boa. Controle Salvador do Papai Uniforme, Bravo November Bravo. Papai de Uniforme, Bravo November Bravo, controle Salvador Protilha. Decolado corredor Shell número 10, está na sua escuta. Destino Bravo November Bravo. O destino será Serra Nevada, Juliette Delta, Feira de Santana. Tia 7, está mantendo o corredor Axé, Bravo November Bravo, sob condições visuais, 1 no 1000 pés, ajuste 1-0, 1-5, reporte Farol da Barra. Reporte para Farol da Barra, o Bravo November Bravo. Colapso no 7, vento 1, 20 graus, 1-9. 69, 19, autorizado para o táxi. Uniforme Bravo na Vila Bravo, confira a posição que mantém agora, não recebo no radar. Sendo Amaralina, um dos pais. Sete, está alocado com outro espanhol. 0157, Bravo na Vila Bravo. Efetual cruzamento do eixo no zero, reposte em grande eixo. Passando a Livranda, no zero, o cruzamento do eixo no esquerdo do ponto. Bravo November Bravo, autorizado direto, Feira de Santana, da presente. Grato, autorizado Feira de Santana, Bravo. Salvador, boa tarde, 2591, autorização. Como é que zero, Vitória, tem informação. 591, autorizado Vitória, nível 160, via Golfo 677, saída Coral. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5164, chama controle 19, decimal 35, coteja. Autorizado nível 160, Vitória, via Golfo 677, decola 1-0, curva direita, Coral, saída, aciona 5164, controle trabalhando 19, decimal 35, azul. Cotejamento correto, chama para pushback funamento. Agora para pushback funamento, eu vou mandar para trás. Cruzamento do prolongamento, são na zero, estilo. Sente o escritivo Zulu avistado, controle transferendo ali 119.